Victor de Juliette, dá presente, efetuinho 360 curto, informa o tráfego que o precede, um bravo 92 papai já 033 da carteira. Saxono 099-183-38, Guarulhos é o alternado. O Brasil no 09, Tenente Pouso, Pistão no 7, o Isquiosque Uniforme. Uhum. 95, ajuste no 04, bom voo. 614, vai Índia 1895, boa semana, senhorita, até a próxima, gol 1099. Minha última informação? Boa semana. Igualmente. Despacho Salvador, o FCE Alfa. Posição 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Pronto, 1099 autorizado, alinha e decola, pistão no zero, venha tudo 20 graus, 129. Alinha e decola no zero, o gol no 099. Papa Tango Whisky, Oscar Uniforme, no solo no zero, confirmando o PAT 5. Gente, libera o PAT 5, frequência livre, boa noite. Papa Tango Whisky, Zulu, prossegue via pista até o PAT 4, agilizando. Então, mantenha Quebec aguardando. Tango Vitor, Índia Juliette, reposte um através da RMAR, que é legal no 0-4, vento 120 graus, 129 para cheque. Patrão Vitor, Índia Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 109, que legal, 104. Chame Recife, 1251. Qual a frequência para chamar Recife? 125, decimal 1. Obrigado, boa. 099, decolou azul 12, 120, outro controle, bom voo. Claro, boa. Bom, 970, tá pronto para o táxi com 142, 3 horas e 38, opera na Guarulhos. Sérgio com 099. Bom, 099, boa tarde, contato radar, contato nível 360, sai da árvore. Árvore, 360, 099, foi show. É a Apache 1 no Índia, no Fonteira 108-95 com o Mica 14. Obrigado, bom trabalho, etc. Igualmente. Patango Vitor, Índia, Juliette, no sala de 3, confirmando, Fátio. Do Back 3, ingresso na ADEI, seja um dia excepcional, com a Patango Vitor, Índia, Juliette, boa noite. A Patango Esquilo Zulu, segue para Paulo, foi 3-2, para o Pátio da ADEI. Através do Fax do Futuro Açúcar, vamos ver o Fax da Cima. O Fax Lima sobre a torre, 1-1-8-9-5. 1-2-9-5, boa noite. Boa noite. Pronto, boa noite. O 705 autorizado, alinha em decolar 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Autorizado, alinha em decolar, o voo 1-7-0-5. Oi, Salvador, boa noite, eu vamos ver o Fax Trot ali, né? Papá, Romeu, Foxtrot Lima, prossiga. Passou através do parque do Pico Açú, mas é só pouso no parque 5. O Romeu, Foxtrot Lima. Gente, prossegue da presente, direto para o 4-5 ou pouso na cabeceira do 7? Segue direto para o 4-5, muito obrigado. Gente, não está presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte final para o 4-5, que legal no 0 no 4. Depois será final 4-5, Romeu, Foxtrot Lima. 1705, decolou as 17, 1208 controle, bom voo. 208, obrigado. 1705, 05, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, saída da EL. 360, 09, reporte no solo, controlado, parte 5, o Romeu Portotinho. Reportará solo controlado, sei lá. Controlado, 19, frequência livre, boa noite. Sono 1168, desça para 2500. Saiu o ajuste no 04, está autorizado a final do procedimento arrumado e reportação encerrada por 366. Reportar a página 366, desça para 2500. Azul 9169, ciente da informação óptica. Azul 9169, informação ótica confere. Vitória da Conquista autorizado via rota do plano de voo, nível 1160. Perfil de saída Arbor, após posição Elephant. Curva direita após decolagem, pista 10. Transponder 5067, frequência do controle Salvador, 120.8. Gente, o Azul 9169 está autorizado. Vitória da Conquista conforme, nível 1160. Decolando terceira saída Arbor, transição elétrica com primeira curva direita. O transponder 5067, controle 208, Azul 9169. Azul 9169, correto, parte 3, chama o trânsito de estacionamento. Tá, valeu, moço. A papapá November India Victor, só confirme o pátio a pista de decola. Papapá November India Victor, autorizado para Congonhas via rota do plano de voo nível 360. Perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem pista 17. Transponder 5061, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Papá November, Índia Vida, correto. Na Aerostar já possui POB autonomia alternativa? Para acionamento táxi, decolagem, transfira a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, no voo. Bom, 705, chame no 5, 1251. Você morreu. Serra Vitor 366, voo 1968. Voo 1968, chame a torre em 1895. Sou 1895. Torre voo 1968, boa noite, tá passando Serra Vitor 366. Voo 1168, QNH 1014, vento 1-10 graus, 1-9, autorizado voo do pistão 1-0. Nível pouso, pistão 1-0. Acaba para novembro, Índia Vista, Sione, chama para o táxi. Operador 335, boa noite, adicione a identificação, vou ir na Projetap e reparte meu viagem do Cida. Cidade inicialmente se apropriado para 368, operador 335. No plano de voo, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, Irumi. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5060, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado. Rio de Janeiro, Galeão 340, conforme para November 857. Decola da El, Leda, Irumi, com primeira curva direita. 5060 é o transponder, 1208, controle até 9561. Está 9561, correto, portão 7, chame para um pushback, se não me engano. Chame na intercessão para ingresso. Salvador, Azul 9169, pushback e acionamento. Azul 9169, autoridade, chame táxi. Olhando para táxi. Paulo 31 no direita, 1219 Paulo. Direita, 1219, vou no 168. Para 2335, deixa para o nível 050. Pegada ingresso, pistão no 7, aposta alinhada e pronto. manda Juliette, Gol 1168. Juliette, portão 06, Gol 1168. Juliette, 06, Gol 1168. Papapá November, Índia Vitor, autorizado decolagem no 7, vento 1, 10 graus, 10... Azul 91169 para táxi PLB 76, autonomia de 3 horas e 2, alternativa Salvador. Azul 91169, autorizado táxi para o ponto de espera Piscina 0, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera Chame Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Seguinte, táxi via Pátio 1, no Índia, Torre 895, e o ajuste no 0 no 4, Azul 91169. Papapá Novembro, Índia Vitor, decolagem 35, 1-2-0-8, controle, bom voo, boa espécie. 208 com o controle, obrigado, bom final de semana, de domingo. Controle, Salvador, boa noite, é o Papapá Novembro, Índia Vitor, decolou na sua escuta. November India Vitor, boa noite, contato radar, sotero nível 360, saiba da EL. Sabe o 360, na da EL, November India Vitor. Salvador, muito boa noite, é o Azul 9169, pronto? Azul 9169, autorizado, a linha intercolar 10, vento 1-10 graus, 9... Gente, autorizado, a linha intercolar é 10, Azul 9169. Controle, a possibilidade de voar o Serra, o November India Vitor voar Motiva? Motiva. November India Vitor agora. Para 2335, vou na produção do 366, desça para 4.000 pés, um ajuste no 094, se tiver condições, vou ter velocidade até mais próximo. Controle 208, controle 2969. Salvador, boa noite, o Azul 9169. Azul 9169, contato radar, contato nível 960, vou sair da árvore. 160, possibilidade de voar a árvore da presente, condições visuais? Azul 9169, autorizado. Autorizado voar a árvore, Azul 9169. O Zazarim já vi ser autorizado a proje por base. Proje por base, irmão. Zazarim já vi. Muito obrigado. Horas e 45, como 7 a 9561, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via Pati 1, táxi Índia. O ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Estado no 0 no 4, Pati Índia, ponto de espera 118459561. Boa noite, 358, tem coisa de informação, Oscar. 358, boa noite, acione identificação. Autorizada chegada a margem, deixa para o nível 050. Chegada a margem, 050, tá, Tenderiza Vista, sendo Recife, em 1251. Recife, 1251, no Tenderiza Vista. Boa noite, obrigado. Boa noite. Decolou aos 45, 1208 controle, bom voo. 308, boa noite. Boa noite, 95611, 1500, 3 Israel. 9561, boa noite, contato radar, sobra nível 340, sai Israel. Sobra 340, pode valer, Leda, tá presente, já? Tem autorizado Leda, só as Leda e Irume. Sobra presente Leda e Leda e Irume, tá 9561. Mais uma vez, uma meia nova, chame Recife, em 1288, ao término 260. Sim, a gente vai chamar o centro Recife, em 1288, ao término 260, azul 9169. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa tarde. Vai 3662-00 para o 150, informação óbita. 3662, boa tarde, acione identificação. Autorizada a chegada na área, desce para o nível 060. Caramari 060 para 3668, após o 4, vou para o observação 366, desça para 2510, ajuste no 04, está autorizado a final da nave e repassação no observação 366. Afirmativo, após o 4, 2500, se a Vitor 366, passará a final em nave no 0, 3858. Estabilizado na final, o Corsair 2665. 02335, chame a torre em 1895. Chame a torre 1895. Seu Salvador, boa noite, Força Aérea 2335. Já 02335, QNH1014, vento 1-0 graus 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Pistão no zero, Força Aérea 2335. Salvador, Gol 2043, boa noite, gate 6, autorização Guarulhos. Gol 2043, boa noite, autorizado para Guarulhos. Pode passar para a Copa, só me confirme a rota que possui, por gentileza. Whisky Bronx, Alpha Whisky 10 Taubaté. Tem só instante coordenação junto ao centro? Aguarda, dona, me escuta. 95. 1895, obrigado, uma boa noite, 3258. Beleza. 3662, vou na produção, estou 366, adeça para 2510, no ajuste, no 014. Está autorizada a final do procedimento de nave e a participação no CRV, estou 366. Serra Vista 366, descendo 366, descendo para 2000 pés. 1014, pode utilizar, está 366. Para 2500 pés, são 3662. 600, já 3600. 258, quem é um 014, autorizado para a inscrição no zero. Pouso no zero da 358. O 2043, escuta. 2043. O 2043, por solicitação do CGNA, devido a um condicionamento no tubulão, as rotas agora para Guarulhos terão que sofrer uma mudança. O senhor copiaria? Positivo. Tópezulo 10, Piraí, Papa Alfa Índia, Umbade, Informe Mike Alfa. Corrigindo, Uniforme, Mike, Bravo, Alfa, Delta, Upper Zulu 44 e Pagog. Ok, Copa. Ok. Então, Upper Zulu 10, Piraí, Umbate, Upper Zulu 44, Pagog. Afirmo, autorizado para Guarulhos, conforme rota copiada, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5173, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Ok, 360, modo conforme. Plano da Euleda, Móvel, curva direita, transponder 5173, controle 208. Boa 2043, correto, portal 6, estamos dando os flex, não é mesmo? Semana grátis. no solo 59 direita, 219, por favor. 219, por favor. Salvador, Tantra 358, táxi de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Oi, Salvador, boa noite, na 3662, final no 3662, quem negar no 014, vento no 20 graus, 109, autorizado por um pistão no 0. Reforço na 10, na 3662. 0096, boa noite, acione a identificação, vou na produção 366, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0094. Meia-noite, Paulo 06, direita 1219, Paulo. 0219, apressa, né? Táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, na 3, né, minha vida?